Fui burro em ficar chonado, te esquecer deu trabalho. Fiz até hora extra no chope, na cerveja. Jurei que não sentia mais nada, até te ver passar na calçada. Cabeça fala uma coisa, coração outra. Eu só entendo a língua da tua boca. Meu erro foi acreditar que eu tinha superado. No estalar de dedo, tô aí no teu quarto. Meu erro foi acreditar que eu tinha superado. No estalar de dedo, tô aí no teu quarto. No piscar de arrepio, cairei em teus braços. Aô! Apaixonado, te esquecer deu trabalho. Fiz até hora extra no chope, na cerveja. Jurei que não sentia mais nada, até te ver passar na calçada. Cabeça fala uma coisa, coração outra. Eu só entendo a língua da tua boca. Meu erro foi de um arrepio, cairei em teus braços.